Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulho uma vez, mergulho duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. A paz do Senhor, meu amado e minha amada, tudo na santa paz aí do outro lado. Aumente o volume e prepare o seu coração diante de Deus aí. Está começando Gospel Hits, músicas que transformam vidas. É o Deus Todo-Poderoso olhando para você, para sua causa. E a partir de agora, você pode louvar esse Deus através do nosso programa em 60 minutos. Muito prazer. Eu sou o Xandelle e estou abrindo espaço para você enviar aí o seu alô. É só acessar a nossa página no Facebook e pesquise lá por Rede Gospel Hits. Não é o sistema de adicionar, mas curtir. Aproveite e deixe o seu recado e o seu pedido lá. Também estamos lá no Twitter, @rede_gospelhits. E ainda temos também o nosso site, www.redegospelhits.com.br. Daqui a pouquinho eu vou começar a mandar os primeiros alôs aqui. Começando com Diante do Trono, Toma o Teu Lugar, é lançamento 2012. Este é o Ministério Gospel Hits. pelo Hits. Os maiores sucessos você ouve aqui. Eu te buscarei e te encontrarei, pois eu te buscarei de todo coração. Eu te adorarei e te tocarei, pois eu te buscarei em espírito e em verdade. Eu te encontrarei na viração. Declararei o meu amor. Hits. Não melhoram e a tendência é piorar. A fome e a miséria atingindo as nações. São gritos e gemidos e ninguém estende as mãos. Mães abandonam filhos e filhos matam pais. Aonde foi parar o amor? Cadê a nossa paz? E a depressão que toma conta da nossa nação. Se for contar os que se matam é uma multidão. O dia vai passar, a noite vai chegar, e uma parte desses jovens vão se embriagar. Os lares destruídos, precisando de Deus. Abre seu olho e enxergue agora antes que venha Deus. Tem que fazer a sua parte e repartir o pão que Deus lhe deu. E termos olhos, piedade, sangrar o de amor. Essa é a sua chance, esse é o caminho. Ande com Cristo, chega de andar sozinho. Não deixe pra amanhã o que pode ser agora. Jesus está voltando, agora é a hora. E essa terra que está pegando fogo, autoridade se corrompe, o povo no sufoco. Só preconceitos e orgulho e ninguém quer mudar. Deixou de ser um rio, agora é um mar. Mas esses são os dias que precedem o fim. A terra está em pranto, tudo está ruim. Mas Deus vai entrar em cena e vem buscar um povo que sempre deu ouvido à voz do Criador. E todos que ouvirem a sua palavra vão ter uma morada com nosso Senhor. Tem que fazer a sua parte e repartir o pão que Deus lhe deu. E termos olhos, piedade, sangrar o coração de amor. Essa é a sua chance, esse é o caminho. Ande com Cristo, chega de andar sozinho. Não deixe pra amanhã o que pode ser agora. Jesus está voltando, agora é a hora. Tem que fazer a sua parte e repartir o pão que Deus lhe deu. E ter nos olhos piedade, sangrar o coração de amor. Essa é a sua chance, esse é o caminho. Ande com Cristo, chega de andar sozinho. Não deixe pra amanhã o que pode ser agora. Jesus está voltando, agora é a hora. Gospel Hits. Eu sei aonde é o meu lugar, Senhor. Eu quero habitar contigo, meu Deus. Me dá teus conselhos, eu não quero errar outra vez. Não quero deter-me no caminho que só mal me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assentam os meus inimigos. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço

todos os tesouros que meu pai deixou. Quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada. E é assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece. É assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece. Os maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel. Thank you. sol se apagar, eu não devo temer. Tu és a luz, a me guiar. Eu descanso em teus braços, Abba Pai, Abba Pai, meu protetor. Me sustenta, olha aí só para ti. Gospel Hits, a novidade começa aqui. Posso ver as promessas. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Transformando vidas aqui no Gospel Hits, olá pra você aí do outro lado, tudo bem contigo? Não, daqui a pouco tem a mensagem bíblica e você vai se animar, vai ser impactado, tá certo? Continue curtindo a nossa página no Facebook, pesquise por Rede Gospel Hits e faça a sua participação. Acesse também o nosso site e deixe seu recado lá em nosso mural, www.redegospelhits.com.br. O próximo louvor é do Fernandinho, Como Eu Te Amo, uma verdadeira declaração de amor a Deus. Nós fazemos declarações de amor a todo momento, né? Ao nosso cônjuge, à nossa cônjuge, à nossa família, aos filhos e por que não a Deus? Temos que fazer isso todos os dias em nossas orações, pois Ele é o nosso Pai que tanto nos ama, que tanto estende suas mãos para que possamos receber a vitória. Vamos ser românticos com Deus também, amém? Eu quero dedicar este bloco e essa música do Fernandinho lá para Ângela Camargo de Piracicaba, São Paulo. Também a Lucimeire Rocha Santana em Santa Bárbara do Oeste, interior de Sampa, pertinho lá de Americana, né? Ao Lucas Coimbra, a Letícia Ferreira e a Vilmônia da Silva, todos do Facebook. Não deixaram a localização, mas tudo bem, a gente manda alô mesmo assim. Já em nosso site, quem deixou a participação foi a Jane Waze, é isso? Lá na cidade de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Ela fala aqui que descobriu o Gospel Hits e que o nosso programa a faz lembrar de quando morava no Sul e pede orações aos nossos ouvintes. Todo mundo, então, orando aí pela irmã Jane Waze. Deus abençoe a sua causa, viu, Jane? Em nosso mural também tem a participação do Luan Santos, que nos enviou uma lista de ouvintes que curtem o Gospel Hits através da Cristo para Nações Web Rádio. Então, alusão ao Alex Mendes, de Guarapuava, Paraná, a Josiane Marcondes, Maringá, no Paraná, a Nádia Salim, também de Guarapuava, a Elisa Moraes, de Apucarana, no Paraná, ao Altair da Construziva, de Guarapuava, aos jovens do grupo Nova Aliança, também de Guarapuava, e ao cantor Alcione Vitiato, é isso? Que não perde uma edição do Gospel Hits. Ô, meu irmão Alcione, mande a sua música aqui pro Gospel Hits. Os maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel. Meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti.

São muitas participações, então não tem como atender você em tempo real. Atendemos nos próximos programas. E geralmente a gente também não atende o pedido musical por causa de tantos pedidos. E o Gospel Hits só tem uma hora e não dá para atender todo mundo. Eu só peço perdão por isso e peço a sua compreensão. Mas mesmo assim o Gospel Hits só toca louvores para impactar a sua vida e para que toda a sua família seja abençoada. Amém! Agora vamos para uma parte muito importante, né? Vamos para a mensagem bíblica, aumente o volume aí, preste bem atenção, Deus vai falar contigo. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem aqui hoje é O Tratamento de Deus.